é a mais profunda exteriorização do ideal. Eu fico imaginando o que é o ideal, como isso se configura, como se define na mente humana. E mais adiante ele finaliza dizendo que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Que essas frases possam tocar, como diz o Emmanuel, nossas fibras vibráteis mais íntimas do coração e nos despertar para uma realidade maior da vida. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 8 de abril de 2018, um domingo, uma linda manhã do outono brasileiro. Aqui estamos prontos para iniciar mais um programa que fala sobre o Espiritismo. Na técnica de som, o nosso grande companheiro, dando todo o apoio e orientação a todos nós aqui. E no telefone 3463-5068, 3463-5255. É o Paulo, né? André, desculpe, é o Vinícius, eu tinha esquecido, é o André. Obrigado, André. E nos assessorando hoje temos a Inês. Qualquer dúvida e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. E hoje, seguindo nesse tom que o Emmanuel nos desperta para a arte, eu tentei atrelar um pouco a arte à mediunidade. E o Emmanuel, no livro Emmanuel, no seu capítulo 11, ele escreve um texto, no meu entender, muito forte, que mexe muito com todos nós que militamos na doutrina espírita, e é um texto para se ler e silenciar depois, que ele escreve: quem são os médiuns na sua generalidade? E o Emmanuel escreve frases que eu pegarei esse texto e lerei para o resto da minha vida. Ele diz: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressaram ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. E diante disso, eu refleti profundamente, e movido por essa emoção dessas palavras de Emmanuel, eu, sem nenhuma pretensão, eu coloquei o meu coração nessas letras e escrevi assim: de fato, a mediunidade é uma grande oportunidade que recebemos para ver e sentir de perto as consequências de nossas atitudes tresloucadas do passado. Poucos são os médiuns genuinamente missionários, como diz o Emmanuel. A maioria de todos nós ainda aguarda feridas abertas nos tecidos sutis da alma. A mediunidade é um curso intensivo de autoeducação, de cuidados com tudo aquilo que pensamos e fazemos. E a obsessão é a face obscura de nosso passado que deixamos extravasar e transparecer no desequilíbrio que nos é próprio. Mediunidade sem humildade é vivência infeliz, onde cultivamos um espantalho de virtudes aparentes que não sentimos e nem exemplificamos. A luz existe onde ocorre a transformação sincera e humilde. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E diante de tudo que o Geraldo leu, comentou e escreveu, eu diria que não pode ser de outra forma, né? Num planeta de provas e expiações, a mediunidade não teria como se manifestar a não ser através de almas imperfeitas, né? Que estão à busca do seu progresso, da sua evolução. Tanto assim que eu cataloguei também a mediunidade espiritual, que são espíritos que na espiritualidade eles intercambiam outros espíritos de mais elevada ordem. Então, o André Luiz relata alguns casos de espíritos que dão oportunidade a que espíritos mais elevados se manifestem através deles, e eu cataloguei lá mediunidade espiritual. Nessa condição, então, realmente trata-se de espíritos que já alcançaram um nível mais elevado. Agora, aqui na Terra, realmente são raríssimos aqueles que vêm em missão, né? Nos dar exemplo e nos deixar como referência. E que nós possamos fazer um ótimo programa, dando um grande abraço no nosso amigo Randall, que todos os domingos estava presente aqui conosco através do Twitter. Ele estava com câncer e nós fomos ao enterro dele essa semana. E a sua esposa, inclusive, nos deu uma notícia muito agradável. Ela disse assim: o programa realmente fazia muito bem a ele. O Serginho e o Wilson, toda sexta-feira iam lá dar passe nele, mas no programa, enquanto ele estava ouvindo o programa, disse que ele se transformava. E ficava preocupado, porque às vezes um certo ruído, alguma coisa, ele dizia: eu vou ligar lá. Então, realmente o programa Visão Espírita lhe serviu de consolo. E realmente que ele receba o nosso grande abraço em qualquer condição que ele esteja. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, André, que está lá na técnica de som nos auxiliando, bom dia, Inês, que essa semana também teve uma experiência aí com o irmão que desencarnou, que estava doente, de cama, muito tempo, que ele também seja encontrado pelos bons espíritos lá. Luiz Daniel, né? O Luiz Daniel, e lá ele se sinta... na casa que é nossa de verdade, né? A casa do Espírito, que esse que é imortal. Nessa romagem estamos só de passagem, lá é a nossa morada, que lá ele seja agora encontrado, vai ter um processo de transição desse corpo físico para lá, que tudo aconteça bem, junto com o Randall. Randall é um cara jovem aí, de 62 anos, E que ele possa também passar por um grande aprendizado no plano espiritual, que com certeza os dois passaram. Mas falando aqui dos nossos textos, né, Geraldo, eu achei interessante o link que você fez entre dois textos que, em primeira mão, eles parecem díspares, né? Você vai juntar aqui arte com mediunidade. E eu achei interessante essa unificação, e realmente você sabe que é um assunto que eu estudo bastante, tanto arte quanto mediunidade. Não consigo realmente desassociar as duas, elas têm um link muito interessante. E você fez menção a uma passagem que é a qual fala que a arte seria a exteriorização do ideal. Ideal é uma palavra que eu ando estudando, e principalmente em cima de Nietzsche, que ele quebra o ideal. Porque o que acontece? Ele quebra a idealização do ideal. O ideal seria, ele é relativo à ideia, né? são ideias que só estão no nosso pensamento. Essa é a definição do dicionário. Ela só existe no, o ideal só existe no pensamento. Então, nossa, seria ideal que eu tivesse isso, seria ideal que eu fosse assim, seria ideal que minha casa fosse assim, seria ideal. Porque quando você atinge esse ideal, você já está buscando um novo ideal. Então o ideal, ele, quando ele deixa de ser, quando ele se realiza, ele deixa de ser um ideal. Ele é uma realização. Só quando ele não se realiza, então ele se torna ideal. É algo que a gente espera que aconteça no nosso pensamento. É algo que está no nosso pensamento. E muita gente, infelizmente, vive por estes ideais. Então, ele quer encontrar na esposa a mulher ideal, ou no marido o homem ideal, quer encontrar no emprego o emprego ideal, na vida a vida ideal, quer encontrar o carro ideal, quer encontrar o pai e a mãe ideal, o filho ideal. Só que esses que ele quer encontrar ideal são do pensamento dele. O que ele tem que encarar é a vida real. É aquela que ele convive daquele jeito. É o pacote completo que está na mão dele. Provas e expiações. Provas e expiações. Essa é a realidade. O ideal, acredito que o principal ideal é o que seria? Uma mudança de padrões. Então eu desenho um novo padrão, no fundo da minha caverna mental, eu desenho um novo padrão e vou buscar. Mas eu não vou querer que as pessoas se transformem no meu ideal. Eu vou fazer na convivência o encontro do meu ideal, mas só para mim. Eu não quero que a minha mulher seja ideal para mim. Eu tenho que ser o ideal para ela. Eu tenho que ser o pai ideal para minha filha. Mesmo porque é um pai de pensamento, é um pai que eu sonho ser. Então é um modelo que eu busco ser. Vou acertar sempre? Não, eu tenho que me perdoar, eu tenho que ter esse limite aí. Agora, quando a arte, né? E aqui a arte realmente pura, essa arte que a gente... eu tenho visto uns programas de arte, de pinturas, e que alguns especialistas vão explicando a pintura, quantos anos às vezes demorou, os ensaios, o estudo para o cidadão fazer um quadro, né? São realmente... É um processo assim que eu admiro demais, né? Tamanha é a emoção, a energia que o cidadão coloca naquela pintura ou naquela composição musical, enfim. Quando ele, olha só, significa a mais profunda exteriorização do ideal, isso é muito sério. É. Porque ele colocou uma forma pensamento para fora dele. Ele colocou num quadro, numa música, numa dança, numa expressão arte, artística qualquer. Ele exteriorizou algo que é ideal dele. Ele se desnudou. Ele mostrou ao mundo a alma dele. Ele idealizou materialmente algo que está no pensamento. Então, quando o respeito à arte que nós devemos ter é enorme. Agora, quem de nós conseguiria colocar para fora os seus sentimentos idealizados sem ser médium de si mesmo? Que é juntando com outro texto que você trouxe para nós. Como eu vou conseguir idealizar, né, se eu não sou médium de mim mesmo? Então, uma pessoa desta, que tem essa habilidade de exteriorizar um ideal, artisticamente falando, ele vem colocar para fora esses resquícios do passado que ele não conseguiu lidar. E quantos desses resquícios nós também temos? Nós não somos artistas, né? Pelo menos na... Mas ele fala, inclusive, Alan, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Exatamente, porque ele daí com essa habilidade, com essa sensibilidade, que ele tá sendo sincero com ele mesmo. Ele fala, eu vou exteriorizar o meu ideal. A espiritualidade fala assim, esse cara está em redenção, ele está numa busca de transformação. Mas olha como é sensível, porque também a gente vê um número enorme de artistas de excelente qualidade declinando para droga, para bebida e também morrendo por essa sensibilidade. Olha como é difícil a gente dosar a quantidade de sensibilidade em nossa vida. A gente tem que aprender aos golinhos, porque quando uma alma se sensibiliza de forma... Porque esses artistas, na maior parte das vezes, eles colocaram tanto para fora o ideal deles, que eles começam a querer viver a vida ideal como um todo. E daí, como nós não estamos vivenciando o ideal, mas o real, ele não dá conta de suportar o real que ele encontra. E aí ele foge, ele se apoia numa bebida, numa droga. E é esse apoio que nós temos que dar ao artista, que ele está num processo de autorredenção. E a gente, admirando o seu trabalho, aprende com ele. Tanta resposta do Alan, muito recheada de informações, como a resposta do Luiz, nos fazem refletir esse trabalho que fazemos toda semana, que o Centro Espírita é o lugar ideal para o estudo sistematizado, formando grupos de questionamento. Somente assim a gente vai aprofundar, entender a grandeza desses conceitos que temos nas mãos. Eu honestamente acho que nós aqui do programa Visão Espírita, a gente está começando a entender bem no início o que seja a doutrina espírita. E estamos nos esforçando para dividir com vocês esses ensinamentos e motivar vocês para que façam esse trabalho dentro da Casa Espírita. Muito bem, 10 horas e 51 minutos, eu peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, nós estamos aptos a iniciar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Capítulo 8, com o título Marcas. Em Gálatas, carta Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele fala assim: Paulo, desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E aí Emmanuel comenta: todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Quando nós ouvíamos esse trecho, nós pensávamos exatamente isso, na questão das marcas concretas. Nós temos aí as marcas do cristianismo na cruz, no pão, no peixe, várias situações que nos lembram de um aspecto concreto, que nos impressionam a visão, que nos relacionam com o cristianismo. Agora, Paulo fala das marcas abstratas. E o Alan estava falando, e o Emmanuel cita agora no último texto, o que me veio à mente de uma forma muito forte foi a questão da abnegação. E Kardec coloca isso junto com um outro elemento, como as coisas primordiais, né, com relação ao espírita. Ele fala da abnegação e de uma outra qualidade que me falha agora. Sacrifício? Não era sacrifício, era uma outra que eu vou conseguir lembrar. Mas são virtudes que cai naquela frase que eu gosto sempre de comentar, que é a questão do tesouro que a traça não rói. Jesus, no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, ele menciona: não cultivai o tesouro que os ladrões roubam e a traça rói. Cultivai o tesouro que os ladrões não têm acesso e a traça não rói, que são as virtudes. E essa semana, ou a semana retrasada, um mês atrás, eu não me recordo exatamente agora, eu fui fazer uma palestra lá no Centro Espírita Mensagem de Esperança, lá na M, e eu fui presenteado com um livro. Eu vou lembrar o título desse livro, é do Donizete Pinheiro. É um conterrâneo lá de Marília, da cidade de Marília. Ele já escreveu outros livros. Eu já li alguns livros dele, são bons livros. Mas esse aí eu diria que é especial. Porque esse livro, ele fala do tesouro que a traça não rói. Ele fala das virtudes. E ele cita 48 virtudes. E ao final do livro, ele ensina como você fazer para desenvolver essas virtudes. É um livro ótimo. Realmente, eu me encantei com o livro. E eu pude, através da leitura de alguns textos, que eu ainda não li o livro todo, mas eu faço sempre assim quando eu gosto de um livro. e eu já tenho algumas referências, eu faço algumas leituras, vejo o teor da escrita, o conteúdo e tal, e quando eu classifico como uma coisa bem elaborada, eu faço uma pré-catalogação. E nessa pré-catalogação, talvez seja um dos livros que eu mais pré-cataloguei até hoje, porque eu pude catalogar todas as virtudes que normalmente quando eu falava sobre esse tema, eu tinha dificuldade de lembrar as virtudes. A gente lembra aí umas 10, né? E para por aí. Ele relaciona 48. E realmente é um livro ótimo, um livro muito, muito especial, né? Eu recomendaria a vocês dois que lessem esse livro. É isso que eu estou procurando aqui, Donizete Pinheiro. Deixa eu pegar aqui. Isso, como você está desocupado aí, você. Eu estou tentando aqui falar e digitar. É Donizete Pinheiro. Então, esse livro, ele tem o mérito de nos relacionar os tesouros que a traça não rói. Esse é um mapa da mina. Esse é um livro que toda casa espírita devia de instituir como objeto de um curso. Eu vejo aí as casas espíritas instituindo cursos de reforma íntima. Eu não gosto desse, entendeu? Esse nome, o reforma íntima, dá assim uma conotação meia igrejeira. Esse livro das virtudes, ele é completamente diferente, porque ele fala e comenta das virtudes em si, uma por uma, dissecando a coisa, e ao final, então, ele nos orienta para que... Qual é o... Você lembra a capa dele? É esse aqui, esse último aqui. Isso. Para uma vida saudável. Isso, para uma vida saudável. Da editora M, do nosso amigo Arnaldo. Para uma vida saudável, do Donizete Pinheiro. Tá? Realmente é um livro nota 10. Eu até gostaria que vocês pudessem ler esse livro. Eu vou pedir porque para eu iria. Eu faço a proposta já para vocês. Você compra, né? Se vocês forem concordantes, é um livro que a gente pode estudar aqui depois da Terezinha de Oliveira. Sim. Porque ele fala das qualidades, né? Das virtudes que corroboram a fala do Cristo, o tesouro que a traça não rói. Então é um livro muito bom. Eu li aí aproximadamente uns 4 artigos, né? Aliás, um dos artigos que eu li sobre a questão da resiliência, que ele relaciona uma propriedade dos materiais, que eu já tenho comentado aqui. Lembram que eu já comentei a respeito do limite de escoamento? Né? É mais ou menos isso. É a capacidade que um determinado metal tem de sofrer uma força de tração e depois voltar ao estado natural. Que quando rompida essa força de tração, mesmo não aumentando a força, o metal continua se descontraindo, continua se escoando. Né? É a mesma coisa o ser humano. Essa resiliência é a nossa capacidade de sofrer as pressões sociais, as diversas pressões que nós sofremos, mas conservar a serenidade, conservar a calma e voltar ao nosso estado natural. Qualquer criatura, você, por exemplo, veja o Cristo no momento da cruz, sem sombra de dúvida, aquele espírito, ele sofreu aquela pressão enorme daquele instante, mas voltou ao seu estado natural. Não entrou no desespero, não entrou na depressão. Então aí, ele inclusive, para aqueles que lidam com o problema da depressão, ele dá dicas ótimas. Excelente. Nesse sentido. Muito bom. Porque quando você não consegue vencer e sofrer essas pressões mantendo as suas forças originais, você acaba caindo na mágoa, na depressão, uma série de coisas. Mas eu diria que esse livro que está sendo lançado agora é um livro que vem de encontro exatamente a essa lição que Paulo... Porque ele deixa as marcas abstratas naqueles espíritos que absorveram o cristianismo. Bom, antes de mais nada, obrigado pela dica, mesmo porque eu ando pensando muito nessas virtudes. E eu, quando eu peguei aqui o livro e estou lendo aqui a sinopse da editora M, né? Ele fala que quando Jesus afirmou que somos deuses, quis dizer que carregamos latentes todas as boas qualidades e potencialidades, ou seja, as virtudes necessárias para nos transformarmos em espíritos puros. E eu venho falando numa palestra que nós nascemos com um saquinho de sementes de potencial. Você vai adorar esse livro, Alan. E a gente precisa desenvolver essas sementes. E é a mesma coisa de outra forma. É isso aí. Então eu fico extremamente satisfeito quando a gente tem uma sacada e encontra alguém que desenvolve essa sacada. É uma pessoa que está à frente do seu pensamento naquilo. E nisso, né, que você mencionou, ele fala exatamente isso, que é a introdução do livro, que ele fala exatamente isso. Todos nós, espíritos, somos criados com esses potenciais virtuais. Somos criados por Deus, ele é perfeito, ele não pode criar um imperfeito. Então ele já deixou registrado em nós esse potencial. O nosso desenvolvimento desse potencial é que cabe o nosso esforço. É o trabalhar a semente, preparar o solo, plantar, regar, adubar, cuidar, para que cada potencial vire uma árvore frondosa de frutos para distribuirmos as pessoas. E quando nós dizemos aí que o Escadinha, o Elias Maluco, esses presidiários todos, esse pessoal que está roubando aí a Petrobras, todos trazem esse potencial. Hoje podem ser classificados como nós pessoas completamente equivocadas, mas são espíritos destinados à perfeição. Muito bem. E esse texto, ele é interessante porque ele começa comentando uma frase da carta aos Gálatas. Esta carta aos Gálatas, logo no seu capítulo 2, Paulo começa a informar que ele fala assim: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E aqui nós estamos na passagem do capítulo 6, quer dizer, é alguns capítulos para frente dessa afirmação, e ele então está usando esta carta para explicar o que aquilo significa. Então quem quiser entender o que é Cristo viver em Paulo, leia Gálatas e pronto, você vai entender bem o que ele quer dizer. Nessa passagem, veja só, que é um versículozinho, né? Que Emmanuel comenta, por sinal, fiquei aqui com muita vontade de ler todas as passagens de Paulo em Gálatas comentados por Emmanuel, porque a gente amplia muito nosso entendimento, nosso conhecimento, né? E nessa mesma palestra que eu tenho falado dos potenciais, eu tenho afirmado, né, que nós precisamos adotar um novo padrão. Sim. Né? Falei até aqui, acho que na semana passada. Sim. E aqui, Emmanuel comenta: Jesus forneceu padrões educativos. Eu lembrei de você também. Em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Então, olha só. O que nós temos que fazer é adotar os padrões. Então, as marcas que ele está citando aqui, justamente, são as marcas que deixam padrão para aqueles que vêm no caminho. Sim. Então, quando a gente está andando, por exemplo, numa floresta e a gente quer fazer o caminho de volta dentro dessa floresta, o que a gente vai fazendo? Vai marcando uma árvore, vai marcando ali um galho. É por aqui o caminho. Você fala, o caminho aqui, porque senão depois você, você se perde. Você se perde. Então, Jesus é o nosso guia e modelo, segundo o Livro dos Espíritos. Guia é aquele que nos conduz por um caminho que a gente não conhece. Ou seja, ele conhece. Modelo, porque justamente nesse caminho ele deixou marcas, padrão. Ele deixou um padrão de comportamento naquele caminho. É um comportamento a ser seguido. Então, quando nós olhamos para Jesus, né, para a vida de Jesus, não querendo entender Jesus, não, né? Eu acho sempre, até semana passada eu fiquei até bravo eu acho complicado a gente querer avaliar o que Jesus fez, o que Jesus pensou, o que Jesus... Pode ser até Kardec falando isso. Para mim é querer inverter a ordem das coisas, porque como nós, espíritos ainda imperfeitos, falamos de um espírito puro. Não, não temos condições, né? Mas nós podemos observar Jesus através da leitura, do estudo, do conhecimento do Evangelho, e através desse processo que vai identificar nessa leitura as marcas de Jesus, aquela marcação que ele nos deixa nesse caminho de evoluir essas virtudes que o Luiz lembrou muito bem, que realmente vamos ver se a gente traz esse nosso amigo, o Arnaldo é nosso amigo também, para cá, para uma entrevista, quem sabe, né, Luiz, esse nosso autor Donizete. Segundo o Arnaldo, numa quinta-feira ele vem aqui na União Espírita. Vamos grudar ele para ver se ele vem na rádio, se a gente grava uma entrevista na Rádio Web, vamos aproveitar, explorar o nosso amigo, também. Porque é um cara que já que agrega, vislumbrou, né? À frente o que nós estamos falando aqui. Agrega informações, né? Então, gente, olha só como é importante esse texto. Adotar novos padrões, os modelares de Jesus. Não adianta você adotar padrão de padre, de palestrante, de pastor, não. Alan, me dá um espaço. O Alan foi muito feliz nessa colocação dele das marcas, e aí eu lembrei que tem gente que entra na floresta e joga milho no chão. Seriam as formalidades. Porque aí vem um passarinho, uma coisa, come um milho e você não sabe mais voltar. Não volta mais. É isso aí. Agora as marcas olha, não. Que interessante. Ninguém pode acabar com as marcas. Exatamente. Entendeu? Tem a historinha lá do João e Maria que joga migalha de pão. Isso aí. Comer tudo. Então, a formalidade tem que nos levar a uma mudança de comportamento. É isso aí. Né? Agora, então, os rituais e as formalidades, os outros podem tirar fora, podem comer. Então, identificar estas marcas de Jesus... É isso aí. Não é marca de nenhuma religião. Nenhuma doutrina. E não é uma coisa física. Não é física. É moral. Moral. E achei muito interessante porque essa leitura fez o Luiz, e ele nem fala disso aqui, lembrar das virtudes. As virtudes de Jesus expressadas na sua vida, ele mostrou para nós as sementes que a gente tem. Nós temos essas sementes. E o que a gente tem que fazer? Semear, cuidar, adubar, regar, fazer essas árvores ficarem todas frondosas em nós. E aí, Alan, legal no final do livro que ele te ensina como fazer com que essa semente se desabroche. Frutifique, né? Exatamente. E aí, quem sabe um dia, né, a gente pode falar igual o Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E é interessante como tudo tem uma sequência, a arte... A mediunidade, as virtudes e as marcas. Tudo traçando um caminho que faz um sentido para o nosso entendimento maior de todas essas lições que estamos conversando aqui, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas. A gente ficaria nesse assunto hoje amanhã inteiro. Exatamente. Não, eu tenho outro assunto desafiador para nós aí. 10 horas e 13 minutos, vamos começar o segundo bloco, sem antes nós lembrarmos que agora temos a União Rádio Web. Você pode abaixar o ícone, aquele ícone azul, é a primeira rádio espírita web da região com 24 horas de programação de excelente qualidade. Ressaltando, todos aqueles que tiverem esse aplicativo baixado nos seus celulares ou o site da União Rádio Web, que é uniãoradioweb.com.br, ou o próprio Facebook do União Rádio Web, você pode, quando tiver jogo do Barbarense, ouvir o nosso programa. O Geraldo, esse penúltimo domingo, esteve lá em Piracicaba e fizemos ao vivo o nosso programa. Exatamente. Pode falar. Eu ia acrescentar que nós vamos transmitir ao vivo, né, o seminário do Haroldo Dutra Dias, que já não tem como... fisicamente você está lá presente, porque está lotado, já não tem como você fazer inscrição para esse seminário, mas nós vamos fazer a transmissão ao vivo do seminário. Eu estou procurando aqui o dia. O dia vai 29 ser de abril. 29 de abril. Ser um domingo, nós vamos fazer concorrência com a rádio aqui. Isso. Aliás, nesse dia é bom também colocar para as pessoas que só ouvirão o nosso programa aqueles pela Rádio Brasil. Porque o programa, a União Rádio Web está lá com a Haroldo. Vai estar com a Haroldo, porque não tinha como. transmitir o nosso programa de 9h30 às 11h e começar a transmitir o Haroldo. Não tem sentido. E gravar essa participação do Haroldo, né? Bom, lembrando também que temos a nossa página no Facebook, curta lá, chame os seus amigos, é uma maneira de divulgar essa ideia e o pensamento espírita. E tudo isso existe porque existem patrocinadores que nos mantêm aqui, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com várias atividades, a USE de Americana e a Clínica Veterinária Pet Life aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mais 10 horas e 15 minutos, vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Céu e Inferno. E aí, tentando deixar o programa mais dinâmico, ao invés de leitura, eventualmente dá para se ler, os textos são bons de ler, mas eventualmente também podemos fazer assim, um pequeno resumo. E sempre lembrando que estamos aqui no capítulo 6 do Céu e Inferno, Doutrina das Penas Eternas, e aqui o Kardec coloca como item Origem da Doutrina das Penas Eternas. E estamos aí ao longo de 2, 3 programas falando sobre isso, e hoje vamos finalizar. E o Kardec vem todo o embasamento, todas as explicações, e hoje ele chega ao item 7. É 7, 8, 9. Então eu faço aqui, eu destaco algumas frases do Kardec, faço pequenas considerações, passo bola a Alain Luiz, Luiz Alain, para a gente comentar. Então, Doutrina das Penas Eternas. O Kardec coloca nesse item 7 uma frase, tentando entender o porquê naquela época surgiram essas penas, o pensamento, a crença, as leis, as regras das penas eternas. E o Kardec coloca assim, nesse item 7, para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, quer dizer, eu fiquei imaginando o Kardec escrevendo essa frase e me voltei. Qual era o pensamento coletivo que existia na sociedade há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, há 1800 anos atrás, naquele momento em que existiam guerras, muitas mortes violentas, guerreiros contra guerreiros, povos contra povos, a sociedade vivia num ambiente totalmente voltado para a violência. Era difícil, num clima como esse, ter-se uma noção clara do que seria a espiritualidade, porque vivia-se condutas bárbaras quase que em todos os momentos. E aí, eu, em cima dessa frase do Kardec, para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, eu escrevi o seguinte: essa ideia das penas eternas cabia à imagem do fogo material para os castigos depois da morte, porque era o que eles viviam naquela época. Até porque a ideia do fogo já existia nas crenças pagãs. Então não era nada novo. Quando se colocou as penas eternas, o fogo material, era dando sequência a uma crença que já existia nas crenças pagãs. E eu, observando isso, coloquei: devemos olhar o passado, esse passado, não é para condenar, mas para aprender o que ocorria naquelas mentes medievais. Então nós, que somos estudiosos do Espiritismo, não devemos lá, estava errado. De repente somos nós mesmos os personagens. Não que, tenha dúvida. Né? E entender os processos das crenças, o processo da fé depositada em fatos materiais. Certamente, nós que estamos aqui hoje defendendo essa ideia, talvez, ou provavelmente, tenhamos alimentado esse fogo material, as penas eternas, para ganhar alguma vantagem em alguma circunstância. Eu gosto de ver como você é otimista. Talvez, provavelmente. Não, ele está ponderado. E aí ele fala assim, eu escrevo: não devemos olhar o passado como quem disseca os problemas alheios. De fato, estamos simplesmente devassando o nosso próprio passado, avaliando o que fizemos e cultivamos num momento sem a lucidez do presente. Então eu passo ao Luiz e ao Alain para falar como foi esse processo das crenças no fogo eterno, nas penas eternas. O Geraldo, o veículo utilizado é o medo. E normalmente, como eram criaturas que muito acostumadas à luta, ao embate, aquela coisa toda, eles usam o seguinte, que seria o sofrimento, ele chega num ápice e termina com a morte. E aí, eles conseguiram a fórmula: continuar depois da morte. Então, era um sofrimento que não tem fim. Para provocar medo. Para provocar. Porque todo cara sabia o seguinte: chegando no meu limite, eu morro. E aí acaba. Agora, se eu morrer e vai continuar, e eu uso como exemplo disso a questão do Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, ele, segundo os espíritos, ficou 70 anos na espiritualidade enfrentando uma coisa que ele cultivava, que era o isolamento, a solidão. E aí, depois de 70 anos, ele chegou no ápice, ele trincou, ele chorou, ele se arrependeu. Aí ele é resgatado. Aí ele é resgatado. Então, os espíritos usam mais ou menos essa mesma técnica. Eles deixam rolar para que aquele espírito entenda que com a morte o sofrimento não passa. É o sofrimento, o fogo eterno. Imagina um fogo alimentado para que até a eternidade queimasse o cara até ele trincar. Entendi. Isso era uma maneira de forçar a casa. Alan, o que você tem a dizer sobre isso, Alan? Eu estava aqui acompanhando o texto e eu hoje aqui vou pedir desculpa para Kardec da semana passada, porque a gente pensou dois itens desse capítulo, né? A gente pensou dois itens do capítulo e não leu o capítulo inteiro. Então, como a gente estava fazendo comentário de uma parte do capítulo e não do capítulo inteiro, nós não demos chance do Kardec se recompor daquela primeira afirmação dele. E aqui ele deixa muito claro a lucidez, né, característica desse espírito, que, segundo algumas histórias, não é um espírito qualquer, né? É um espírito que tem toda uma bagagem para poder falar de Jesus. E ele deixa aqui toda a sua capacidade de interpretação, porque ele fala que, no capítulo 7, ele explica, no item 7, desculpa, ele explica que para os homens que tinham apenas uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de chocante. Então, o que acontece? Como orador, né, e sabedor, como guia, né, como aquele cara que conduz, ele estava falando assim: ande no caminho que eu estou falando, porque do lado tem monstro. Se você pisar naqueles caminhos laterais, ali tem monstro. Por quê? Porque ele estava conduzindo pessoas muito brutas ainda, muito primitivas. Então, ele não tinha como desenvolver naquelas pessoas um bom senso ainda. Esse é o começo do item 7. Né? Exatamente. Ele não tem como desenvolver ainda bom senso. Não estava maduro. Não tinha, mas conduzindo um gado. Então, ó, do lado tem monstro. Do lado você vai queimar eternamente. Era a maneira de, ó, vai para cá. É uma figura de linguagem utilizava para dar sensacionalismo e ênfase para aquilo que era mais importante. Então, ó, para lá tem monstro. Não pensa naquilo, não. Não, não sai do caminho, não. O caminho é esse. E aí, dando sequência nesse item 7, o Kardec fala assim: igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar. E eu escrevo: já que vivenciavam a ideia de um Deus terrível e vingativo, na expressão de Jeová, na mente coletiva, Deus era vingativo, Deus punia: você errou, você vai sofrer, e eu vou ficar rindo do seu sofrimento. Isso era uma imagem que tinha. Então, a pena eterna simplesmente corroborava esse pensamento coletivo. Não, exatamente. Ele só estava fazendo uma alegoria, né? Na realidade, é um modelo alegórico pertinente da época, que as pessoas no seu imaginário coletivo tinham como verdade, e ele usa da mesma figura como isso aqui nós acreditamos, vamos deixar claro. Essa é a nossa percepção. É a nossa percepção hoje. Pode ser que a nossa percepção de tentar analisar o uso dessa figura de linguagem, a gente começa a imaginar que ele usou aquilo como uma forma alegórica para nos transportar a um sensacionalismo que nos desse a visão do que era mais importante. É isso mesmo, Luiz? Você pensa assim também? Exatamente. Então eu vou dar sequência aqui. Aí o Kardec ele faz a seguinte colocação, né? Ele deixa passar isso, né? Como que Jesus passou por isso sem tocar nesse ponto das penas eternas? E aí o Kardec faz a seguinte consideração. Eu coloco em destaque em negrito aqui. O tempo, quer dizer, ele imagina que Jesus teria pensado isso. O Alan não gosta, mas assim, eu tento entender, mas assim. É o Kardec, pare. Eu tô aqui pedindo desculpa a Kardec hoje, então. Então ele fala assim: Jesus, possivelmente, né? Ele imagina, Kardec, que Jesus teria. O tempo do progresso se incumbiria de explicar o sentido alegórico do fogo eterno. Aí eu escrevo, a doutrina espírita e o avanço da ciência atual vieram esclarecer todas aquelas dúvidas e nuances que ficaram sem explicação sobre penas e recompensas. Então, o que o Espiritismo trouxe, associada ao avanço em todos os níveis de medicina, física, química, aquele Deus começa a desaparecer. É, o que acontece é o seguinte, Jesus não poderia falar alguma coisa de que ele não pudesse explicar, né? Que ele não pudesse, ele não podia, por exemplo, olha, vocês tomem cuidado mesmo com o fogo do inferno, que aí estaria corroborando alguma coisa que mais à frente seria desmentido. Agora, ele também não podia dizer assim, ô gente, esse negócio de fogo eterno é a história da carochinha. Por quê? Porque ele não podia falar naquele tempo alguma coisa que não podia ser compreendida. E ele falou isso. Ele disse assim, eu não poderei vos revelar alguma coisa agora, mas o Consolador, ele vos revelará mais adiante. Ele deu todas as dicas. Ele deu todas as dicas. Agora, a sensibilidade do povo daquela época não podia se aperceber. Tanto não se apercebeu que achou que o Pentecostes ou a vinda do Consolador ocorreria no Pentecostes 40 dias depois. Quer dizer, se Jesus não podia falar porque nós não iríamos entender... Não era naquele não momento. Não era depois de 40 dias que o Espírito Santo falaria. É, e aí, para fechar esse item 7, o Kardec coloca assim, que... esse conceito das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Olha só a frase. As penas irrevogáveis, quer dizer, se o indivíduo se arrepender, não adianta. Ele já está condenado para a eternidade. E eu escrevi assim, corroborando com Kardec. Esse Deus sem piedade, que não dava o perdão, né? Esse Deus sem piedade, morre a cada dia diante do exercício do perdão, ensinado por Jesus. Então Jesus, de maneira muito delicada, ele fala, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Era uma maneira de dizer, não existem as penas irrevogáveis. Jesus repetidamente falou de um Deus clemente, misericordioso e solícito. Esse Deus de Jesus está sempre pronto a trocar o castigo pelo perdão do culpado, desde que haja o arrependimento sincero e a correção de tudo que ele desequilibrou. Então Jesus não podia falar claramente, mas ele falou que se você perdoasse, você podia mudar o seu destino futuro. Alan, Luiz? Não, no céu e inferno. Quando a gente tem a parte das penas futuras, lá no Código Penal da Vida Futura, né? Assim é o nome, acho que é esse. Ele fala que nós, para podermos evoluir, nós temos que pegar os nossos erros e, antes de mais nada, nos arrepender dele. É o primeiro passo. Porque se eu não me arrependo do meu erro, eu não reconheci que eu errei. Enquanto eu não me arrependo, eu não errei. Às vezes eu até justifico, né? Ah, eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Eu fiz isso porque era o que eu tinha na mão para fazer. Então, agora, a hora que você se arrepende, putz, eu fiz isso, mas cara, podia não ter feito. Então, essa hora é a hora que começa uma mudança de direção. Então, primeiro, o arrependimento. Segundo, ele fala que a gente precisaria, além do arrependimento, da reparação. Reparação. Então, eu me arrependo do que eu fiz e vou reparar. Vai ao encontro do texto que você trouxe da mediunidade, que justamente fala que a mediunidade é uma ferramenta para o arrependido reparar com aqueles que ele prejudicou no passado, né? A sua transformação. Para num terceiro momento, então, olha, eu arrependo, corrigir. Eu corrijo, e no terceiro momento eu faço a redenção, que é a eliminação do mal do meu pensamento. Nossa. A partir do momento que eu eliminei o mal do meu pensamento, e eu crio arte, eu vou linkar no seu texto lá, e eu crio arte, que arte que eu estou criando? Arte divina. Arte divina, exatamente. É arte redentora, é arte que extirpou do artista qualquer ação do mal. Ele busca expressar ali naquelas formas, exatamente, a vida, e a vida idealizada de Deus no próprio planeta. Luiz. E aí a gente passa para o item 8, Luiz, e aí você comenta que ele fala assim, o Kardec, né? Que as religiões primitivas, e a religião era uma exteriorização do caráter dos povos, porque naquela época existia o pensamento dos deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. Exemplo, o Jeová dos hebreus. Então, existia a concepção, quando acabava-se uma guerra e ganhava, agradecer a Deus. Deus, obrigado, matamos 5 mil pessoas e conquistamos esse terreno. É o Deus dos exércitos. Quer dizer, era a ideia da época. Os judeus, já naquela época, tinham abolido os sacrifícios humanos. Não, isso aqui eu vou deixar para depois. Luiz, o que você tem a dizer sobre esse pensamento antigo, se não era lógico ter nesse momento as penas eternas num povo que acreditava num Deus guerreiro? Veja bem, nós temos que entender o seguinte: se você lê o Velho Testamento, você acaba, inclusive, desistindo de ser cristão. Né? Não, isso aí é uma realidade. É uma realidade. A minha mãe, por exemplo, eu a coloquei sempre em saia justa, porque ela me fazia ir na igreja, eu ia na escola dominical, tudo. Mas eu lia a Bíblia, tinha lá o povo escolhido de Deus, Israel. Aí eu dizia assim para ela: escuta, mas o que é que eu venho fazer na igreja se Deus já escolheu um povo que é de Israel? Eu sou brasileiro, estou aqui em Santa Catarina. E ela, então, coitada, ela se via em saia justa para explicar, entendeu? Menino, não faz pergunta de hoje. Isso, meu filho, não é o recurso dela, coitada, é exatamente o seguinte: nós temos que acreditar pela fé. A fé não faz pergunta. É por isso que... O dogma, né? É um dogma da fé. Então, o que acontece? Por isso que Kardec criou a fé raciocinada. Entendeu? Quer dizer, então o que que acontece? Quando você lê... Por que que você acha que tinha tanto ateu? Porque eles não conseguiam engolir o que a igreja tentava empurrar goela abaixo. Luiz, podemos falar porque tem ainda, né? Tem, mas... Porque isso. Filhos de famílias muito religiosas, sectárias, dogmatizadas... Exato, são criaturas que não... Ele cresce desesperado com aquilo. Porque o que acontece? Ele, se fosse um pouco mais instruído, ele não se diria ateu, não credor em Deus. Não credor no que a religião diz. Né? Porque ele confunde Deus com religião. Então, quando você tem lá, por exemplo, Moisés, que ele... instituiu a circuncisão como sendo uma determinação divina, e na realidade era uma necessidade higiênica. Entende? Sim. O que que acontece? Se misturava religião com fatos, por quê? Porque a religião era temida. Quando você queria que o povo obedecesse, você dizia que foi Deus que mandou. Por quê? Porque Deus era bravo, Deus era invocado, ele não perdoava. Ele era rígido. Exatamente. Então, para o tempo, foi uma coisa muito natural. E aí, Luiz, dando sequência, o Kardec fala no item 8, que passado um pouco, alguns séculos, os judeus já tinham abolido os sacrifícios humanos. Mas os cristãos, quer dizer, cristão, que acredita em Cristo, né? Os cristãos julgavam e condenavam o herege às chamas e às torturas. E eu coloco um grande equívoco e deturpação dos ensinamentos do Cristo. De novo, Geraldo, se chamava de cristão todos aqueles que frequentavam os templos, que frequentavam as igrejas. Como hoje se chama de espíritas todas as pessoas que vão no centro. Mas na realidade o que acontece? Eu diria, eu vou chutar um número, eu estou sendo otimista. Eu diria que 80% dos espíritas não conhecem as obras básicas. Eles são tomadores de passe. Eles são assistidores de palestras. Agora, são pessoas que na vida real, eles misturam. Eles conservam muitas coisas da igreja. E aí, pessoas que têm contato com espíritas imaginam que o espiritismo é aquilo. Como pessoas que têm contato com os católicos acham que o catolicismo é aquilo. Nós não podemos misturar a estação. O espiritismo tem um corpo de doutrina. O catolicismo tem um corpo de doutrina. Vai conhecer. Sim. Então não devemos julgar as pessoas pelos membros que se dizem seguidores daquelas pessoas. Muito interessante. Aí vem soma com aquele artigo que eu estou acabando lá, que comentei aqui, que nós temos muitos católicos de missa, evangélicos de culto e espíritas de palestra. Mas nós temos poucos cristãos de evangelho. Frase excelente. É, falta. Se o cara é cristão, cristão, olha a palavra que nós estamos usando aqui. Se ele é cristão, ele é uma pessoa que tem ação, cristão, ação no Cristo. A ação no Cristo é adotar o padrão do Cristo na sua vida. Quando eu adoto o padrão do Cristo na minha vida, eu não fico lá sentado, olhando alguém falar e delegando aquele que, teoricamente, está mais perto de Deus do que eu, porque eu me submeto àquele líder, seja de qual religião for, e aqui eu não estou me excluindo nenhuma cristã, todas. Eu transfiro a minha responsabilidade de falar com Deus para aquele líder e vou para a igreja cumprindo um papel social semanal para deixar minha consciência lá e voltar para a rua fazer as minhas iniquidades, porque aquele lá fala por Deus por mim. É o exemplo das barganhas do passado. Barganhas do passado. Então, quando eu me coloco na posição de cristão, a ação no Cristo, eu tenho a ação de me transformar no padrão cristão. No padrão do Cristo. Quando eu me coloco nessa missão, eu não preciso nem da igreja. Eu não preciso do centro. Eu não preciso da seja o onde for. O templo é o mínimo. Eu preciso eu me tornar um sal da terra. Eu ser a luz do mundo. E dando sequência nesse pensamento, para fechar o item 9 e esse ponto, o Kardec começa assim: quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. E aí eu pergunto, por quê? Perguntando e exclamando, por que que ele demora tanto a sair disso? E eu escrevo, e Luiz e Alan comentam, em nossos costumes ainda sobrevivem traços de antigos usos bárbaros da época de Moisés. As fogueiras santas existiam até pouco tempo atrás, mas a falta de fogueiras prevalece ainda, as perseguições materiais e morais, quer dizer, o Kardec escreve isso. A religião tem ganho em dignidade, o que tem perdido em prestígio exterior. Já aparece um grupo grande de pessoas sinceramente religiosas pelo sentimento. Ainda existem aqueles que negam toda a providência, talvez porque algumas religiões estacionaram em antagonismos aos progressos da razão. E digo mais, ó, hoje podemos falar ainda que muito frequentador espírita está caindo no mesmo erro. Não adianta o espiritismo ser o consolador prometido, no sentido de explicar o que Jesus naquela época não tinha condições mental nossa de explicar, e ficar nos livros. Não adianta o Luiz indicar um livro desse nível e ninguém lê. Não adianta ter uma editora como a M, e aqui eu vou fazer uma reverência ao Arnaldo, que carrega aquela editora, é a segunda maior editora em número de títulos do Brasil espírita. Ele carrega, ele só perde para a FEB. Ele carrega uma editora com baixo lucro, com uma linha editorial com muita consciência, lendo, pesquisando. Ele pega cada livro e entrega para 5 ou 6 pessoas ler antes dele publicar. Ele tem todo um bom senso, não tem lucro. Tem o lucro necessário para manter a operação, mas giro, né? Ficar, não vai ficar rico nessa vida, não é o mote dele. Nem, né? Ele sonha com isso. Por quê? Porque ele acredita na difusão do conhecimento. Agora, não adianta esses missionários que levam o conhecimento virem, trazerem e ficar no livro numa estante. O espírito é chamado ao estudo sério, é chamado ao conhecimento da doutrina. Uma pessoa que lê um texto desse de Kardec e não se transformar, ele é inócuo a qualquer ensinamento. Ou então ele fala, eu li o livro, ele fala, o que que tinha? Fala, não lembro. Não lembro. Então não leu, passou o olho pelas palavras. Então esse é um chamado, porque existem textos que são conhecidos como exortação, né? É aquele que nos chama a uma tomada de ação. É. Isso é uma exortação ao evangelho. Eu vou só desanimar um pouco aqueles que imaginam que lendo estão salvos, né? É, você vai ler para se conscientizar dos problemas que você tem. Depois de muita leitura é que você vai começar o verdadeiro trabalho, que é você se transformar. Então, quando Jesus, por exemplo, apareceu primeiro a Madalena, foi por uma razão muito simples, que foi a criatura humana que mais radicalmente se transformou. Ela era uma prostituta e se tornou uma seguidora do Cristo. E eu fico imaginando, Luiz, a gente falando tão veemente esses ensinamentos, o que será que nós fizemos para estar aqui falando de você maneira tão forte? Agora então vou revelar o que nós fizemos. Você estava falando aí, possivelmente, provavelmente. É certamente. Geraldo, aqui está 3 padrecos aí que teve na Inquisição lá e de chicote. Bem raso. Ô, Geraldo. E ainda era tudo glutão. Ô, meu filho, nós pedimos assim, me dá essa oportunidade. Agora vamos para coisa amena. É, vamos lá para a música de boa qualidade, a música do Luiz. Vamos fazer a arte melhorar o nosso padrão. E hoje eu puxei uma coisa legal aí pra você. Mi cantare se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantare hecho de fantasía. Mi cantare flore de melancolía. Sangrentada, sentadas de toro, porque conserva el brujo de los ojos moros, el señor verde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, tu voz avanzada que me habla de amor. Granada, Madonna, una cosa che darle che un ramo de rosa. De rosa le suave fragranzia che die diere il marco alla virgen morena. Ramana, tu tierra esta tierra, la linda mujer de sangre de sol. Virgen morena, Granada, tu tierra es tierra, de sangre. Essa, o Luiz trouxe a música, realmente é uma música que mexe com todos nós, a música é vibrante, né? Granada, eu acho que é Pavarotti, né? Que canta, realmente muito bem interpretada, muito bonita, uma música para a gente marcar e guardar. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 45 minutos. Agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do sexto livro da coleção de livros da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos no capítulo 14, Jesus e o Templo. E hoje, especificamente, falamos da expulsão dos vendilhões do templo. A Terezinha faz um texto até um pouco longo, mas que eu resumo e passo a palavra para Alain e Luiz, Luiz e Alain, que Jesus estava no pátio dos gentios e observou que várias pessoas desse pátio dentro do templo estavam vendendo coisas. Tudo isso causava muito movimento, ruído, vozerio, agitação, num jogo de interesses, disputas e ambição que desviava a finalidade do templo e perturbava o seu ambiente espiritual. Segundo a Terezinha, Jesus não condenava nem impedia o serviço espiritual do templo, nem afastava os sacerdotes ou fiéis dos cultos. O que naquele momento ele fazia ao expulsar os vendilhões do templo, e aí o Evangelho destaca até algumas atitudes que ficam questionadas, se de fato Jesus teria tido aquela atitude ou não, com essas atitudes, expulsando os vendilhões, ele tentava corrigir o desvio da finalidade superior do templo e defender a pureza da atividade espiritual dentro dele. O que você tem a dizer, Luiz? Porque o Evangelho diz que ele derrubou mesa, derrubou cadeira, gritou, falou e foi expulsando, meio empurrando as pessoas. Veja bem, isso não coaduna com nenhuma atitude que Jesus, durante toda a sua vida, demonstrou. E nós sabemos que o Evangelho foi escrito décadas depois de que os fatos se sucederam. A questão da expulsão dos vendilhões, eu cataloguei esse texto, inclusive, expulsão dos vendilhões, é muito simples. Imagina qualquer igreja aí que alguém se pusesse a querer vender alguma coisa lá dentro que não fosse, né, os livros, os crucifixos, algumas coisas assim. Então, realmente, a atitude seria exatamente de tirar aquela criatura daquele ambiente, porque não é um ambiente propício para aquilo. Agora, a forma como é descrita, eu não acredito que tenha sido essa. Naturalmente, quando você quer tirar qualquer pessoa de um determinado ambiente, você não pode chegar para o cara e dizer assim: por favor, seria possível que você se retirasse, né? Normalmente, pede no mínimo que você segure no braço e leve. Entendi. E aí, em função disso, Alain, surgiram ensinamentos subsequentes às expulsões dos vendilhões. Isso está registrado em Lucas capítulo 20, versículos 1 a 8. E a Teresa escreve: o acontecimento provocou muitas perguntas e comentários que Jesus aproveitou para ministrar outros ensinamentos. Ela vai citar apenas dois deles que têm relação mais direta com essa expulsão dos vendilhões. Então eu faço a leitura e passo a palavra para você. Perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Essa era uma indagação dos principais dos sacerdotes e ancião do povo a Jesus no templo, no dia seguinte ao da expulsão dos vendilhões. E Jesus teria respondido: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles confabularam entre si. E eles pensaram: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes neles? E eles também pensaram: e se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Como não lhes convinha responder nem de um jeito nem de outro, disseram: não sabemos. E Jesus respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu fico imaginando. Imagina assim, ó. Imagina a gente conversando com um monte de criança de 6 a 7 anos de idade, né? Eu não sei se a alegoria é boa, mas eu acho que é uma forma da gente entender. Então, vão ter argumentos, né? A criança de 6, 7 anos tem argumento também, não tem? Ô tio, o que é isso? Ô tio, mas não sei o quê, né? Mas por que que é assim? Então, aí, eu com 50 anos de idade, eu, né, querendo educá-los, né? Veja bem, a minha intenção não é dominá-los, não era a intenção de Jesus. Eu faço pensar. Mas por que que não pode ser assim? Provocativo, né? Educativo. Daí alguém me pergunta assim: mas um desses meninos de 6, 7, mas com qual autoridade, né, você fala isso? E eu respondo: ué, com qual autoridade? Se vocês me responderem com qual autoridade vocês me perguntam isso, eu respondo com qual autoridade eu falo isso. Então, assim, é um cara muito mais evoluído intelectualmente, emocionalmente e tudo mais, governador espiritual do planeta, falando com crianças de 6 anos, 7 anos de idade. Sem se comprometer. Sem se comprometer. Não. Não disse nada, falou tudo. E imagina essas mesmas 6, 7 crianças, né? Você numa escolinha com 50 delas. De vez em quando você tem que falar: para com essa bagunça aqui, né? Ué, então expulsa os vendilhões do templo. Para com essa bagunça. Ele tem que ter uma autoridade. Você não está sendo mal naquele momento. Não, lugar. Você tem que chamar atenção. Ah, para! É, vai tentar ficar lá, né? E perguntaram aos judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? E ele teria dito: destruí esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. E em 46 anos foi edificado esse templo e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E a Teresia finaliza assim: Jesus, por sua grande evolução, em apenas 3 dias estava em plena condições de equilíbrio e ação no mundo espiritual, após a desencarnação, assim reaparecendo aos seus discípulos, fazendo tanto do seu corpo fluídico como o que fizera com o corpo físico um templo divino. Feio ou bonito, saudável ou enfermo, íntegro ou deficiente, nosso corpo foi planejado para ser também um templo divino, onde devemos fazer o culto do eterno bem. Como e para que estamos usando? Então, eu acho que essa frase do Alain e do Luiz fecham bem. Aquele povo não tinha condições de receber todas aquelas lições naquele momento, não é, Luiz? As colocações eram próprias, né, ao ambiente, ao momento, às pessoas. Os caras, na realidade, queriam só cercar Jesus, só queriam botar em sinuca, né? E ele se saía de conformidade com o nível deles. Então, a colocação do templo, que ele renovaria em 3 dias, não derrogou lei nenhuma, né? Realmente derrogaria a lei se ele pegasse aquele prédio lá que Salomão construiu em 46 anos e desmanchasse e construísse em 3 dias. Agora, o templo do seu corpo espiritual, ele tinha condições. Parece que eles tinham na época uma dificuldade de entender o sentido figurado das coisas, né? Tudo era interpretado Geraldo era assim, simbólico, né? E eles não entendiam não nada. Entendi, o negócio, né? Deles era fogo por fogo, dente por dente. Isso é verdade. Como é que você vai pegar o cara do fogo por fogo, dente por dente, e levar para amai-vos uns aos outros, amai-vos aos inimigos? Perdoai-os. É isso aí. Então tinha coisas que Jesus escrevia que era para ser entendido depois de 1000 anos. Né? Agora, para responder para aqueles troncos daquela época ali, ele entender naquele momento, era impossível. Ô Geraldo, mas é só naquela época que se tinha dificuldade de entender? Quantos cegos ainda estão guiando cegos hoje? Quantos estão presos a religiões sectárias, dogmatizadas? Quantos estão ainda enganando as pessoas? Mas não é nem pelo problema do material que eles enganam. É pelo problema de estacionar aquelas mentes em locais ainda... Níveis de entendimento atrasados. Primitivos. Né? Você fez uma provocação, Alain. Eu vou provocar você, você e o Luiz. Naquela época, em função desse rigor das penas eternas, começaram a surgir os ateus, como se fosse uma resposta àquela imposição. E hoje, é esse o entendimento? Porque ainda existem hoje, apesar de todas as informações, um grande número de ateus. Como você vê os ateus de hoje fazendo o link com esses ateus do passado? Olha, eu vejo muito tranquilamente isso, porque eu também seria ateu se eu fosse educado por um pai, por uma mãe sectário dentro de uma religião dogmática que me impusesse desde o meu nascimento aquela fé cega e eu... quando chegasse numa idade madura para chegar nas minhas conclusões, começasse a ver razão e na minha razão não combinava aquela fé. E esse ateu, normalmente, ele não é um estudioso das outras religiões. Ele é um revoltado contra uma religião ímpar ali, aquela que era do pai, do tio, do avô, daquela que estava próximo dele. Quando você começa a questionar, e outra, a leitura deles depois desse posicionamento sobre qualquer parte religiosa sempre é tendenciosa a encontrar esse dogma na sublinguagem, é sempre tendenciosa a justificar uma não crença. E eles preferem viver o aqui e agora. Eles não conseguem transcender para algo que eles não conseguem provar, que eles não conseguem ver. Se isolaram numa materialidade, num ateísmo, para se proteger de si mesmo. Então, são pessoas que estão num processo de aprendizado. Vai desencarnar. Vai se deparar com a realidade. Vai se deparar com a realidade. E muitas vezes vai ser a pessoa que vai dar aquela transformação igual uma Madalena daí. Porque ele ficou tão, que nem um Paulo, ele ficou tão preso num judaísmo, que a hora que ele viu Jesus, ele falou, caiu a ficha. Foi tratamento de choque. Então não é ruim, eles estão no momento deles. E daqui a pouco eles vão despertar. Quando menos espera. E você vê que todo mundo que acorda é no tratamento de choque, de sofrimento. Pelo verbo, pelo entender, é muito difícil. Eu tenho um WhatsApp da família que tem umas 40 pessoas, que pouquíssimos são espíritas. E eu, de vez em quando, posto lá, mas não tem uma referência. Passa batido. Como ele vem esse chato com essas coisas. Só queria lembrar uma história. O Irmão X conta uma história de um espírito que se manifesta através de um médium, e ele era muito amigo do doutrinador. Aí ele começa a dizer assim, poxa, você precisa ver que coisa linda que é do outro lado. Que é isso. E o cara assim, eu sei, mas você precisa ver, existe, a vida continua. Eu sei. Aí daqui a pouco o espírito se tocou, que ele conhecia. Como é que você sabe? Você sabia disso tudo, nunca me contou? Então a mensagem é exatamente essa. Não fique com dodói para falar sobre o espiritismo com ninguém. Em toda oportunidade, você tenha a colocação. a vida continua e o espírito é imortal. Muito bem. Últimas palavras do Luiz. Amanhã estarei no Centro Espírita, lá em Santa Teresina, Santa Teresinha, o Luz e Verdade. Alan, suas últimas palavras e uma prece, um pensamento para todos nós. Que a gente tenha uma ótima semana, né? Nós estamos aí numa semana que passou a Páscoa e a Páscoa como representação de um renascer de Cristo em nós. Que a gente aproveite esse renascimento do Cristo para renascer com Cristo na mudança de padrões dos padrões do Cristo. Que a gente vá conhecer esses padrões do Cristo, que a gente vá investigar esses padrões do Cristo no Evangelho e com essa investigação a gente se transforma num ser melhor, mais espiritualizado. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa Construção da Igreja Católica. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana. A Rádio Brasil é líder de audiência graças a você, ouvinte Brasil. A cada 100 rádios ligados no Rádio AM, 63% estão na Brasil. Em todos os horários, só dá Brasil. Brasil. Rádio Brasil, AM 690 kHz. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo.